Boa noite a todos. Boa noite, equipe Cheveiros e Passarinheiros. Tudo jóia? Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas? Tudo em ordem? Então, pessoal, hoje é 19 de maio de 2017. Sou alemão aí do canal Cheveiros e Passarinheiros. E vim trazer mais uma dica da série simples, né? Como eu costumo dizer sempre nos meus vídeos, nossos vídeos são vídeos simples, mas que buscam, aos poucos, de alguma forma, ajudar aqueles que estão começando, trocar ideia com aqueles que já são mais antigos, com aqueles que começaram há pouco tempo também, a médio tempo também, enfim, com todos, beleza? Então é o seguinte, pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um cereal excelente, que é o milho verde, beleza? Então, assim, poxa, todo mundo dá milho verde pro passarinho, isso aí já é uma coisa básica, todo mundo faz. Pessoal, na última viagem que eu fiz, até tem alguns vídeos aí anteriores, que procurar lá vai encontrar, lá em Minas Gerais, tava na casa de um amigo lá, fazendeiro, e ele tinha uns passarinhos lá, coleira, papacapim, tinha uns passarinhos lá. Ele tinha uma plantação de milho do lado da casa. Aí eu falei, nossa, olha, o milho aí é bom que você já tira, já dá pros coleirinhos aqui, né, já coloca pros passarinhos comer. Aí sabe o que ele me respondeu? Mas coleirinha, come milho? Eu nem sabia. Por quê? Porque lá na fazenda onde ele mora, ele tem alguns em cativeiro e tem, né, muitos soltos lá. E na natureza eles não comem o milho, né? Os coleirinhos, o papacapim, enfim. Por quê? Porque normalmente a espinha está fechada lá, o coleirinho vai atrás de sementeira, vai atrás de outras coisas. Assim como outros pássaros também. Beleza? Então, assim, parece para alguns que já é uma dica muito simples, mas muitos, às vezes, não fornecem, ou por falta de conhecimento, ou por falta, às vezes, de disposição de ir lá comprar um milho, de lembrar, né, do seu passarinho quando está lá na feira, no sacolão, no mercado, na rua, entendeu? Então, assim, bom, estou aqui com alguns exemplares aqui do milho verde. Isso aqui eu comprei hoje na feira, de manhã. Ó, dá uma olhadinha aí. Tá vendo aí, ó? Bem novinho. Dá pra ver? Aqui são as espigas grandes, mas esse milho aqui ainda tá novo. Tem umas espigas menores que tá mais novinho ainda. Quando o milho verde tá nesse ponto aqui para trás, né, mais novo um pouco, os passarinhos comem com mais facilidade, comem bem mais. Quando está bem amarelo já, amarelo bem forte, amarelo gema, aí já tem mais dificuldade de comer e tal, já nem pegam muito. Beleza? Então, assim, o milho verde é um cereal excelente, conhecido mundialmente. E nos Estados Unidos é um dos maiores produtores e consumidores do milho verde, tanto que eles fazem muitos derivados do milho, né? Originalmente, vem da língua tupi, alguns nomes que o milho verde também tem, que é chamado de abate, avate ou awate. Então são alguns outros nomes indígenas do milho, beleza? É um cereal conhecido mundialmente, o milho verde. Mundialmente, então é realmente um cereal top de linha. Às vezes parece um negócio tão simples, mas é um ouro na nossa mão e a gente não sabe. Entendeu? Tanto é que o milho verde é amplamente utilizado para alimentação de nós humanos, como também para alimentação de ração animal. Então, muitas rações para cães, para gatos, para outras espécies, até mesmo para a maioria dos passarinhos também, muito da ração, aquelas rações granuladas, algumas rações peletizadas, né, usam muito na base milho. Né? Então, por exemplo, aquela ração de tipo que vem, tem muito milho. Algumas rações de picharros também tem muito milho. Então, o milho é uma fonte riquíssima, que serve de base para vários tipos de ração de alimentação. Tanto do animal como do ser humano. Do ser humano nem se fala, né? Milho cozido, pamonha, curau, suco de milho, bolo de milho, cuscuz, que é excelente, não pode deixar de falar. Mas nosso vídeo não é hoje, não é sobre o Masterchef milho verde, não. É sobre o milho verde para os passarinhos, mas como sempre, eu gosto de falar de algumas outras coisas também ligadas ao assunto, beleza? Então, assim, para quem não sabe, o milho verde é um dos alimentos mais nutritivos que existem. Tanto é que é um alimento tido como muito forte, né? Quem você aí que é do Nordeste, ou você que é aqui de São Paulo, enfim, de outras regiões, que come cuscuz, você sabe. Você come um prato de cuscuz com leite, meu amigo, é excelente, não tem coisa melhor. Ou cuscuz com ovo frito, ou cuscuz com bife, tô falando tanto do cuscuz, né? Parece o vídeo do cuscuz, mas não é não. Mas quem come, fica muito saciado. Por quê? Porque é forte. Na sua essência, o milho é forte. O milho verde tem quase todos os tipos de aminoácido. Então, assim, às vezes a gente compra aquelas vitaminas em líquido, em pó, e que são aminoácidos, aqui está numa fonte natural, ó. Vou mostrar mais uma vez aí o milhinho, top de linha. É uma fonte natural de aminoácido. Então, vale a pena. E, além de tudo, é barato, né? É barato. É, beleza? O que o milho verde tem, então, nutritivo assim? Tem carboidrato, proteínas, tem vitaminas do complexo B, alguns sais minerais, ferro, fósforo, potássio, zinco. É excelente. Entendeu? Então, forneça. Sempre eu forneço para os meus passarinhos. Sempre. Coloco para o tico-tico, para o trinca-ferro, para os curiosos, para os coleirinhas. Todos eles pegam bem. Né? O que eu costumo fazer? Costumo descascar o milho, tirar a casca toda. Deixa eu descascar aqui um para vocês verem aqui, ó. Então, isso aqui eu comprei lá na feira hoje. Sabe quanto que eu paguei na feira, pessoal? Aqui em São Paulo? Isso que eu fui cedo aí na feira, não fui nem tarde. Fui tarde, era mais barato ainda. Eu comprei 5 espigas dessa aqui por R$5. Poxa, 5 espigas de milho dessa qualidade, desse naipe, por R$5, é excelente, é show de bola. É por isso que eu faço tanto vídeo explicativo, instrutivo. Por quê? Você dá uma alimentação balanceada, top de linha, natural como essa, para os passarinhos também, dificilmente tem peito seco, dificilmente pega algum tipo de doença, dificilmente enfraquece, você vai ter que gastar dinheiro com algum outro tipo de remédio, entendeu? Então, por exemplo, eu descasquei, há quem corte as tirinhas fininhas, eu gosto de cortar pelo menos ao meio a espiga, mas sou eu, entendeu? Eu prefiro, que assim o passarinho come à vontade o milho verde. Normalmente eu deixo um dia e meio, não estraga, né? Lavo bem lavadinho e tal, quebrar aqui a espiga, ó. Ó, como tá verdinho e quebra fácil, tá vendo? Ó, dá uma olhada no milho de novo. Dá um close aí no milho. Corta pro milho, meu filho, olha aí, tá vendo? Deixa eu pegar aqui um negócio, pessoal, com licença. Aqui, São Paulo, tem esses portas-frutas aqui. Tem esses portas-frutas aqui, ó. São Paulo chama-se porta-fruta. É malha fina, né? Não sei se na cidade de vocês vende. Porque, pessoal, às vezes pra gente é muito claro o negócio, mas lá em cima do país não tem determinado produto, ou tem outro que a gente não conhece. Então tá aqui pra isso mesmo, pra gente trocar ideia, beleza? Então isso aqui vende aqui nas casas de rações. Eu costumo colocar aqui o milho às vezes, mas dependendo do passarinho, se for um pichar, por exemplo, a tendência dele puxar é bastante forte. Então, como é um coleiro, um passarinho de menor porte, eu costumo colocar aqui sem problema nenhum. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Costumo espetar aqui, beleza? Ó, ele fica bem firmezinho. Para um passarinho pequeno, eu não costumo puxar, não. Coloco na gaiola assim e tá tudo bem. Agora aqui uma dica que eu próprio desenvolvi e pensei. Já coloquei também arame, pedaço de fio pendurado, né? Coisa de cheveiro, nosso canal cheveiro dos passarinheiros. Mas o pessoal, não sei se vocês têm aí, ó, esse ganchinho aqui, dá uma olhada. Esses ganchinhos aqui são ganchinhos de fazer varal, né? Da lavanderia. Esse aqui é amarelinho, tem uns maiores, tem uns um pouquinho maior, um pouquinho menor. Esse aqui é um tamanho médio. O que eu costumo fazer? Colocar pro trinca, pichá-los. Tá vendo aqui? O miolinho do milho. Eu apoio aqui normalmente, dou uma forçadinha. Esse aqui tá tão verdinho, ó, que quase que ele vai direto. Mas eu giro como se fosse um parafuso mesmo. como ele tem a rosca, né, esse ganchinho, ele vai fazendo uma rosquinha dentro do milho. Diquinha simples, hein, pessoal, mas valiosa. Ó. Aí eu vou lá na gaiola do Pichar, penduro aqui, fica top de linha. Dá uma olhada. Dá um close. Beleza? Dá uma olhada aí. Ficou penduro na gaiola lá, ó. Fica show de bola. O passarinho come, mas come com força. Alimento excelente, riquíssimo, forte. Seu passarinho fica vitaminado, top de linha, beleza? A máquina. Então assim, pessoal. Paguei R$5 essas 5 espigas. Procure na sua cidade, sempre eu compro. Sempre que eu acho, eu compro. Procure na sua cidade aí, ou quem tem na plantação, tira verdinho aí, dá pros bichos. Pessoal, dá uma atenção especial, dá um carinho especial, entendeu? Às vezes tem gente que ela não fala, mas tem muito, muito macetezinho que deixa o passarinho dela extremamente mais forte, mais disposto, você não sabe por quê. Às vezes o passarinho dele tá ali, tá super vitaminado, bem alimentado, bem balanceado. Por isso que a gente dá esse tanto de dicas para vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Mais uma dica, como sempre falo, simples, mas muito boa. Outra coisa, pessoal. A gente está na época de muda agora, né, dos passarinhos. Alemão, posso colocar o milho verde nessa época de muda? Não só pode, como deve colocar sim, entendeu? Há quem faça, pessoal, uns cortezinhos com a faca. Eu não costumo fazer, porque normalmente eu pego o milho mais verde, o passarinho costuma quebrar, beliscar fácil, beleza? Costuma beliscar fácil. Até com a unha assim, eu já fundo um pouquinho. Entendeu? Então, assim, mas quem quiser também fazer uns riscos com a faca, para o seu passarinho pegar o gosto, pode fazer também. Beleza? Pode dar na muda de pena sim, não tem problema nenhum. Ah, porque o milho verde é quente, é frio, vai esquentar o passarinho, vai levantar áudio? Não. Pode dar, um alimento excelente, show de bola, pode dar. Na muda, pós-muda, pré-muda, não tem problema nenhum. Na época de reprodução, então, nem se fala, né? Milho verde é essencial. Beleza? Pessoal, gostaria de mandar um abraço para todos da equipe Cheveiros e Passarinheiros, sempre com você, beleza? Pessoal que está lá, nosso, junto, dia a dia, trocando informação, conversando, um grupo de amizade, um grupo do Brasil todo, tem gente do Brasil todo lá, estamos junto aí, beleza? De norte a sul do país, a gente está lá junto e misturado. Trocando experiência, trocando informação, beleza, pessoal? Então é isso aí, gostaria de mandar um abraço também para os canais amigos e parceiros, colegas nossos aí, tá bom? E mais um vídeo da série, tá joia? Deixe seu like, não deixe de dar seu like aqui embaixo do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, para que o nosso canal venha a crescer cada dia mais. Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, da sua região. Deixe seu comentário aqui embaixo, pessoal, é muito importante, beleza? Com sugestão, dúvida, informação, beleza? Tamo junto aí. Então é isso, pessoal. Equipe Cheveiros e Passarinheiros, um abraço a todos, tá bom? Aos inscritos novos, aos antigos, à equipe, a todos. Tamo junto aí. E logo, logo vamos fazer mais vídeos, tá ok? Estamos na época de muda, capricha, dê atenção, amor e carinho aos seus pássaros, beleza, pessoal? Tamo junto aí. Alemão, canal Cheveiros e Passarinheiros, equipe forte, tá bom? Tamo junto, até o próximo. Dê seu like e se inscreva. Beleza? Deus abençoe a todos, pessoal. Obrigado pela paciência e pela atenção. Tchau, tchau. Tudo de bom. Até o próximo.